Vamos. Thank you. Força das ondas, a lua do mar, como um rei guerreiro, vem dominar neste terreiro, iluminar neste terreiro, iluminar. Na força das ondas, a lua do mar. De uma força das ondas, princesa do mar, os primores das águas, o seu balançar, salvo o encanto dos seres do mar, salvo o encanto dos seres do mar. De uma força das ondas, princesa do mar, os primores das águas, o seu balançar, salvo o encanto dos seres do mar. Salvo o encanto dos seres do mar. Thank you. Thank you. Para ser feliz.